A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Nesta semana, né, nós tivemos a confirmação de que Foz do Iguaçu terá uma nova feira de rua criada aí para atender a demanda noturna e movimentar um espaço que até então estava meio esquecido aqui na cidade, né? Trata-se da Feirinha do Bosque Guarani, que terá sua primeira edição na próxima sexta-feira, a partir já aí do finalzinho da tarde, né? Com vários feirantes que já expõem seus produtos na feirinha da JK no domingo, né? E também algumas novidades. Aliás, vou corrigir aqui, né? A partir do dia 5 de agosto será a primeira edição. A organização deste evento estará a cargo da Fundação Cultural, que já planeja aí avaliar a primeira edição do evento, né? Para decidir sobre sua continuidade ou ajustes. Eu acho bacana essa iniciativa e espero que dê certo, né? E você pode também opinar, participar aqui da programação Transamérica Foz, interaja conosco. Estamos no WhatsApp 45882828228, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter, sem falar, né? Claro, no bom e velho telefone fixo, o número é o 3028-2828. Curtida da semana. E o nosso destaque do quadro Curtida da Semana aqui no Fronte Transamérica vai justamente para um evento muito bacana que está sendo realizado neste sábado ali na esplanada em frente ao Bosque Guarani, atrás do Terminal de Transporte Urbano. Trata-se do The Street Store Foz do Iguaçu. Traduzindo, né? Loja de Rua de Foz do Iguaçu. Você pode estranhar o nome, né? Que é um nome em inglês, mas isso, né? Não é modismo, não. É porque trata-se de um evento internacional idealizado na cidade do Cabo, na África do Sul, e que já conta com mais de 400 edições ao redor do globo. Funciona assim, né? É simples. Pessoas doam roupas de inverno que ficarão em exposição, né? Para que aqueles que não têm possam ir até lá e pegar nos cabides e araras como se fosse uma loja, né? Aquelas roupas que mais lhe agradam ou que melhor lhe servem, né? Tudo isso, quem for lá, não precisa pagar nada, é uma ideia bacana, né? E se você tem roupa para doar ou conhece alguém que está precisando, dê o toque aí, né? A The Street Store Foz do Iguaçu estará aberta hoje até às 5 da tarde em frente ao Bosque Guarani com tudo grátis, assim como as informações adicionais sobre o evento, né, que também são grátis, claro, né, e você confere agora na nossa página no Facebook Transamérica Foz e no Twitter arroba Transamérica Foz. Bacana, né? Fronte Transamérica até meio-dia. Mas não com essa farda. Eu tentei fugir, Você pensa que sou louco, mas estou só delirando. Você pensa que sou tolo, mas estou só te olhando. La la la, la la la la. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Eu quero lutar, mas não com essa farda. Eu tentei fugir, não queria me alistar. Programação musical aqui no Front e vou contextualizar para você que não estava presente, né, na primeira hora do programa de hoje, durante a exibição da primeira parte do quadro Front Investiga. Vamos colocar aqui a trilha de fundo, né, do quadro. Pois bem, no Front Investiga de hoje, vamos em busca do famoso iguaçuíno, o iguaçuense com espírito de porco, né? Aquele porcalhão, para descobrir o que ele faz ou deixa de fazer, né, neste ano eleitoral. Para nossa surpresa, encontramos bem mais de um iguaçuíno, encontramos vários mesmo, né? Mas fomos atrás, claro, do iguaçuíno mor, aquele líder da organização, aquele porcalhão que emporcalha a vida do município. Acho que conseguimos localizá-lo, acho, né? Ele está em uma gaiola que nós trouxemos aqui pro estúdio. Vamos aproximar agora o microfone. Ah, sim, vamos lá, ok. Captando, né? Para essa entrevista nós teremos uma tradução simultânea. Tudo certo, tradutor? Tudo certo. Pode começar. Perfeito. Vou testar aqui para ver se esse é realmente o iguaçuíno. Ah, iguaçuíno mor. Vamos lá. Iguaçuíno, bom dia. Perguntinha simples, tá? Só para traçarmos aqui um pouco do seu perfil. Você está na rua com um lixo na mão. O que é que você faz? Você caminha mais um pouco até uma lixeira para jogar esse lixo ou joga em qualquer canto mesmo? Que pergunta idiota. É claro que eu jogo na rua. Se eu não jogar na rua, a rua vai ficar limpa. E a menina que varre a rua vai ficar sem trabalho. É, realmente, acho que temos aqui o iguaçuíno clássico, porque além de fazer errado, ele ainda é craque na arte das desculpas farrapadas, né? Iguaçuíno, está chovendo, cheio de água empoçada na rua e você dirigindo seu carro, né? Tem um pedestre ali na calçada, se você passar muito rápido, vai jogar toda a água da poça em cima do pedestre. Sabendo disso, o que é que você faz? Eu acelero. Acelero ainda mais. Quem tá na chuva é pra se molhar. Bem coisa de iguaçuíno mesmo, né? Terceira e última pergunta. Continua chovendo. Você está ali na Avenida Brasil e a única vaga disponível na quadra que você quer ir, né? Na quadra especificamente é aquela vaga reservada pra idoso. O que que você faz mesmo não sendo idoso? Eu estaciono. Se a vaga está vazia, é porque não tem nenhum velho ali. Não tem ninguém usando. Se não tem ninguém, a vaga é minha. Tá, e se um caminhão tombar com latinha de cerveja no trevo do charrua, por exemplo, você vai lá e pega tudo também? Claro. Achado não é roubado. Motorista que tombou é desastrado. Sem falar que a carga tem seguro. Ninguém vai sentir falta. Vou lá e tomo tudo. Vou lá e tomo todas. Comprovado, nosso detector de iguaçuíno acaba de disparar aqui, né? 100% de espírito de porco, então vamos ao que interessa. Senhor iguaçuíno, posso lhe perguntar sobre as eleições municipais de outubro? Você vai me dar um habeas porcos? Depois das perguntas, com certeza, né? Porque o cheiro aqui no estúdio, olha, sinceramente, hein? Pode perguntar. Senhor Senhor Iguaçuíno, qual será o seu objetivo nessas eleições? Emporcalhar a cidade. Transformar tudo em um chiqueiro. E de que forma? Chafurdando em tudo. Fazendo porcaria. Dilapidando a estrutura da cidade, emporcalhando todo o sistema de governo, como que vai ser? Exatamente. É bem coisa de espírito de porco mesmo, né? E qual será a sua mensagem para o eleitor iguaçuense? Fique de olho. Se você não ficar, a porca vai torcer o rabo. Mas que porcaria, rapaz. Ó, pessoal aí, ó, iguaçuenses que nos ouvem, fica um recado, hein? Porque ao escolher seus candidatos nessa eleição, ó, evite os iguaçuínos, fuja dos porcalhões da vida pública que se escondem aí um pouco aqui, um pouco ali, de um lado de um, do lado de outro, enfim, né? Pesquise bem antes de definir seu voto para que você também não faça porcaria, né? Enfim, é... Ô, iguaçuíno! Eu até queria lhe fazer mais perguntas, mas aqui é um estúdio, né? Um ambiente fechado, a ventilação já não está dando conta, ficou até difícil de respirar agora, né? Enfim, né? Vou abrir aqui, pronto, tá solto. Vai, vai e não volte, tá? É, o que foi que ele disse, tradutor? Intraduzível. Deixa pra lá então, né? Fronte Transamérica até meio-dia. E sem mais delongas, vamos direto ao intervalo comercial, até para faturar aí a feijoada com um pezinho de porco do fim de semana, né? Enfim, ainda hoje, se não azedarem o nosso leite, o leite tá caro, né? Tem mais uma edição do quadro do 7 a 1 da semana, com 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro, porque o tempo passa, o tempo voa, e essa goleada, essa chicotada moral simplesmente não sai da nossa cabeça, pelo menos da minha, né? Será que vai dar Brasil e Alemanha nas Olimpíadas? Olha, tomara que não, e se acontecer, tomara que não seja no Mineirão, né? Porque o trauma realmente ficou forte. Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.